Eu vou ser excepcionalmente rápido hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 7,37. Como eu falei, eu vou fazer o possível para ser bem rápido por conta desse inconveniente que eu já expliquei para vocês. Então, estou aqui com o celular na mão, porque a gente grava todas as ministrações. Quero glorificar a Deus pela vida de Zaire e Patrick, que fazem um trabalho brilhante, fantástico. Você pode ir lá no site www.vidanovaitabunda.com e você vai achar todas as pregações, as aulas da escola bíblica, e é uma bênção mesmo, funciona, e você vai ser edificado, pode anunciar para um amigo seu, para um colega de trabalho. É uma boa opção. Até vamos pensar em um cartãozinho para a gente poder divulgar isso, né? Vamos pensar nisso aí, Davi, uma ideia para você, viu? Vamos bolar, viu, Davi? Um cartãozinho com site e com endereço daqui, pra gente, tipo cartão de visita, com site e o endereço, para a gente poder distribuir para os nossos amigos, ok? Então, vou deixar isso com você, tá? Irmãos, então vamos lá, João, nós vamos ler vários textos, eu quero que você abra em João 7,37, que nós possamos continuar. João 7,37, nós vamos ler Romanos também, Filemon também, vamos ler também Efésios, vamos ler também Isaías, vamos ler também Mateus. Se der tempo, a gente termina hoje. Todos acharam? Amém? Você não achou? Para a gente ganhar tempo, acompanha aqui comigo, tá bom? Eu estou muito feliz pela família de Arilene que está aqui com a gente, não é? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que vocês são muito preciosos, viu? Muito amados. Amém, Ari? Não é? Seja bem-vinda aqui no nosso meio. Lidiane, não é seu nome? Seja bem-vindos também da família de Arilene atrás. Eu estou muito feliz com vocês aqui. Amém? Quem já veio duas vezes já não é mais visitante. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma alegria enorme vocês estarem aqui, viu? De coração, viu? O João e a Keila estão ali, são vizinhos preciosos, estão aí com a gente. Amém? Então, amados, João 7,37 diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Diga, rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Vamos orar? Senhor, nós consagramos ao Senhor esse momento mais uma vez. Nós insistimos com isso porque sabemos que é só o Teu Espírito Santo que é capaz de nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Que em nome de Jesus, o Teu próprio Espírito, Ele vem agir a nos convencer da Tua Palavra. Não há oratória, prédica que possa fazer um homem arrepender-se, a não ser o poder do Teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, mais do que arrependidos, nós também tomemos posse do novo que Deus tem para nós, aleluia. Que sejamos, Senhor, em nome de Jesus, movidos pelo Teu Espírito e venhamos a crer em Tua Palavra para vivermos de glória em glória, de vitória em vitória para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vocês dizem amém? Amém. Hoje em dia nós ouvimos falar muito sobre autoajuda. Sempre que eu vou a uma livraria, gosto muito de ir. Não que seja culto, mas a Bíblia diz que nós devemos amar a sabedoria. Então eu gosto de aprender. E sempre que eu posso, eu vou na livraria para ver as novidades, ver alguma coisa que possa servir para a minha edificação. E acho interessante porque hoje em dia você chega a uma livraria e você vê os temas das prateleiras. E geralmente as prateleiras mais abarrotadas, não porque se vende a pouco, mas porque se vende muito, são aquelas que têm o título autoajuda. O que é esse trem? O que é essa autoajuda? O que é isso? Confesso que durante muito tempo li muito desses livros. Só que com o tempo cai no ostracismo, eles começam a se repetir, se repetir, se repetir. O que é que a autoajuda ensina? O que é autoajuda? Como a autoajuda ajuda ou não ajuda? Qualquer livro de autoajuda que você pegar, você vai perceber que sempre o foco é o homem. Sempre é tudo para que você seja feliz. para que você seja bem sucedido, para que você possa ser o centro das atenções. Inclusive, um dos mais famosos best-sellers é... De tantos que posso ver aqui, tem um que é como... Parece até imoral o título, né, às vezes, né? Como conquistar amigos e influenciar pessoas. E a gente às vezes é tentado, né? Eu comprei um livro desse. Afinal, nós queremos ter amigos e influenciar pessoas para Jesus, amém? Mas quando você pega uma literatura dessa, e de fato eu admito que tem algumas coisas ali úteis. Tem, tem. Para nós que sabemos que o foco não é o nosso ego, mas é Jesus. Mas quando você abre um livro de autoajuda, você vai perceber que tudo que o autor tenta fazer ali durante todas aquelas páginas é empolgar você e lhe convencer de que você é alguém que merece algo melhor. De que você é alguém que não vive ainda o máximo do seu potencial, que afinal de contas... Gente, é algo grosseiro, mas eu vou ter que falar. Me perdoem, por favor. Mas... vi pastores usando essa alegoria requentada de livros de autoajuda dizendo: afinal de contas, você é um espermatozoide vencedor. Porque no meio de bilhões de outras células, você venceu e você chegou e fecundou o óvulo da sua mãe. Gente, isso é de um mau gosto terrível. Chega a ser grosseiro, me perdoe, eu tive que falar, me perdoe, por favor, me perdoe. E essas pessoas começam a ser convencidas dessa, aspas bem grandes, verdade. E elas crendo que elas não são bem aproveitadas como deveriam, elas começam a inflar o seu ego, e elas começam a exigir que os outros reconheçam-na e honrem-na. Afinal de contas, ela é alguém muito importante que não tem sido bem aproveitada. E a gente começa a criar certos monstros com isso. Pessoas que são maiores e mais pesadas do que as suas próprias pernas podem suportar. Mas não é só na livraria secular que você acha isso. Na livraria evangélica está cheio. E a igreja evangélica tem falado muito sobre isso e tem ensinado muito isso. Eu quero dizer para você nessa noite que você não precisa de autoajuda. Você precisa de ajuda do alto. A autoajuda, ela é tão falida, ela é tão ineficaz, que como eu posso... Eu me lembro até hoje de algo que eu tentei fazer. Lá em meios da década de 80, no século passado, eu não sou tão velho assim, na verdade sou muito jovem, sou um garoto ainda. Eu assistia muito... os desenhos que eu mais gostava eram He-Man, Superman, Liga da Justiça. Alguns vocês estão lembrando, não? Sei que vocês são novos, sabem o que eu estou falando. E porque eu admirava a força que eles tinham. E eu me lembro que uma vez eu disse: eu vou fazer, eu vou conseguir, eu consigo. Irmãos, eu recomendo que vocês tenham cuidado, observem seus filhos, porque às vezes eles querem testar se eles voam ou não, né? De vez em quando a gente ouve uma história dessa, né? O menino botou um lençol e pulou. Mas eu não ia fazer isso, que não ia ser tolo. Primeiro, eu testei minha força. Então, o que eu fiz? Me coloquei numa posição estratégica, com as duas mãos, peguei por debaixo da minha coxa e comecei a fazer força. Porque eu pensei o seguinte: eu devo ter força para me levantar. Então eu vou conseguir me levantar e vou voar. Mas eu fiz tanta força que quase que tem um acidente. Vocês sabem o que estou falando, né? E ali eu segurei na perna e forçava, mas não consegui sair do lugar. Isso é autoajuda. É quando você usa das suas próprias forças para tentar ir além. Você pode até conseguir alguma coisa, mas o que o Senhor tem se empenhado em nos convencer é que Ele falou aos seus discípulos: vão a Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto, alto com L, sejais revestido de poder. Amém, irmão? Amém, irmão? Então Jesus, ele chega aqui e diz assim: olha, peraí, vou dizer uma coisa para vocês. Estava em Jerusalém, Jesus era corajoso. Vou te contar. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Pois isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus do coração e confessa com a boca, ele é salvo. Amém? Uma vez que você é salvo, você tem, aí você tem todo o potencial para viver toda a vida que Deus conquistou para você na cruz. Mas você sabia que nem todos de nós vive esse potencial? Porque ao invés de buscar na cruz, em vez de buscar no poder do Espírito Santo, a gente começa a querer buscar dentro de nós mesmos. O problema da autoajuda é que ela não confronta. A autoajuda aqui é pessoas que gostam muito de si mesmas. Que gostam tanto de si mesmas que começam a exigir que os outros dêem uma honra a ela que às vezes não é devida. São pessoas cheias de si. A Bíblia diz que o Deus delas é o ventre. Já pensou? Eu quero falar hoje à noite sobre o Evangelho, o poder de Deus para a nossa transformação contínua. Amém, irmãos? Vamos dizer isso comigo? O Evangelho, o poder de Deus para a nossa transformação contínua. Vamos tentar dizer de uma vez por todas? Evangelho, o poder de Deus para a nossa transformação contínua. Abra em Romanos 1,15, rapidinho, por favor. Interessante que meados de 1500, com o movimento de reforma, antes com Wycliffe, depois com Lutero e João Hus, 100 anos antes de Lutero, e vários movimentos que houveram na igreja, se fosse um Calvino em Genebra, se entendeu que a igreja não deveria ser jogada fora. Lutero nunca quis derrubar a igreja católica. Não, ele era católico. Ele queria reformar a igreja. Ele queria, Romanos 1,15, ele queria que a igreja voltasse ao que a palavra ensina. Ele não dizia assim, vamos derrubar tudo. Não, não, ele dizia assim, vamos ser menos pela tradição dos homens e vamos cumprir o que a palavra diz. Então se concluiu depois de várias décadas, então a igreja concluiu que a igreja deveria ser reformada. E uma máxima da igreja reformada é a igreja reformada sempre reformando. Meu pai, uma vez que ele foi à Coreia, ele ouviu uma pregação de um pastor presbiteriano, e ele ama a igreja presbiteriana, fiz seminário presbiteriano, era presbiteriano e não cuspo no prato que eu comi. Só não sou mais presbiteriano. E nem acho que eles são soveterianos, como alguns falam, acho que isso é injustiça. E os pastores presbiterianos brasileiros, vendo o grande avivamento que acontece na igreja presbiteriana da Coreia, perguntou, qual é a diferença daqui para o Brasil? E aí o pastor presbiteriano respondeu, o problema do Brasil é que vocês preferiram a toga. Só que ele disse isso dentro de uma toga. Não sei se você já foi em igreja presbiteriana mais ortodoxa, os pastores vestem um clerical, que é aquela gola fechada assim, como os anglicanos e os padres também usam, e uma roupa, parecendo uma roupa de juiz. Eu lembro de uma esposa de um pastor que foi muito amigo meu, ela dizia, não aguento mais essa toga, porque tem que passar prega por prega. A toga era cheia de pregas, mas foi vestido rodado. E aí ele disse aquilo, os pastores, mas você também usa toga? Aí ele falou, o problema é que vocês pararam na toga, vocês acharam que a igreja, ela bastava ter a reforma protestante e de lá para cá não precisava se reformar mais. Às vezes a gente cai no mesmo erro, e a gente converteu e acha que com a mudança que a gente teve na conversão dá para a gente tocar o resto da vida. Quero dizer para você que não é assim. A palavra de Deus diz que é de glória em glória. Eu não quero aqui dizer para você que tem algo maior do que a salvação. Não, salvação é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Mas depois dela, a palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação. A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito. A palavra de Deus diz, não desprezeis as profecias. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito. Por que fala tanto do Espírito como quem cuida da igreja? Porque o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vos mandarei um outro Consolador. Um outro Paráclito, um outro que vai estar com vocês. Interessante que a palavra usada ali para outro, você tem pelo menos duas palavras no grego para outro. Hétero e homo. Por exemplo, nós somos heterossexuais. Nós temos uma atração sexual natural por uma pessoa do sexo oposto. Amém, irmãos? Amém. Os homens estão falando mais forte nessa hora, né? Está se afirmando. Mas também é outra palavra para outro, que é homo. Outro do mesmo. Um homossexual, ele tem atração sexual por outro do mesmo sexo. Jesus disse: vou para o Pai e vos mandarei outro. Ele usa a palavra homo, que significa outro igual. Amém? Coisa gloriosa. Eu vou para o Pai e mandarei outro como eu, para estar com vocês. E eu tenho que ir para que ele venha. Aí você diz: era melhor se Jesus estivesse aqui. Era mesmo? Você, para ouvir Jesus, você tem que ir lá para Jerusalém? Eu tenho que esperar ele passar por uma turnê? Ia ser difícil demais. Então, ele, ao invés de ensinar de fora para dentro, ele subiu para que o Espírito em você ensine você de dentro para fora. Aí você diz: ah, pastor, então isso é autoajuda? Não é autoajuda, é ajuda do alto. Porque o Espírito veio do alto. Deus, essa forma que você diga amém. Amém. Romanos 1,15 diz assim: de modo que, quanto está em mim, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós, que estás em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo o que crê. Amém, irmão? Amém. Então vamos lá. O Evangelho, o que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas. Significa novidade. Tem gente que conversa e diz: é, agora eu sou evangélico. Agora eu vivo sem graça. Agora eu só não vou mais tomar aquela geladinha. Agora eu não faço mais tal coisa, não uso mais pornografia. Agora eu não roubo mais. É, vai levando assim, né? Até Jesus voltar. Gente, meu Deus! Uma vez um colega meu da faculdade disse assim: você é evangélico, você não pode fazer nada. Eu falei: alto lá! Eu é que posso fazer as coisas. Eu falei: você já expulsou um demônio? Pois eu já expulsei. Ah, não, irmão? Glória a Deus! A gente diz que é muito tímido. A palavra de Deus diz: você não tem espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Calma também, moderação. Então eu falei: rapaz, a gente pode coisas que você nem imagina. Você pega os dons, você diz: meu Deus do céu, discernimento de espíritos, revelação, profecia, ensino. Irmãos, o diabo quer que você ache que você, uma vez convertido, você virou um embotado, sem graça, fica assim: oh, céus, oh, Jesus, volta logo para acabar com esse sofrimento. Eu quero que Jesus volte, porque eu quero que ele volte logo, tenho saudade dele, de plenamente. Mas não por eu achar que não tenho o que fazer aqui embaixo, não, meu Deus do céu. O Evangelho é poder de Deus. Eu tenho que olhar para as pessoas que estão ao meu redor e dizer assim: ele pode ser transformado, ela pode ser transformada, a igreja aqui pode ser transformada. O Evangelho é poder de Deus, amém, irmãos? Esse poder de Deus, ele nos transforma continuamente. Se você parou no meio do caminho, vá lá para Apocalipse 3, quando o Senhor diz em Efésios, aos Efésios: arrepente-te, pois, de onde caíste, e volta ao primeiro amor e à prática das boas obras. Volta ao primeiro amor. Ele não está falando só do primeiro, no sentido primeiro, segundo, terceiro, na perspectiva de o mais antigo, mas o primeiro na perspectiva do mais importante. Está falando: volta a me amar acima de todas as coisas, e a partir daí você vai voltar às obras antigas. Porque às vezes a gente acha: não, vou ser um bom crente em 2014, eu vou doar mais dinheiro lá para a creche, eu vou finalmente ser dizimista, porque eu vou parar de dizimar 100%, é sério, gente, você vê que tem isso? Eu vou parar de falar palavrão, não mexo mais com pornografia esse ano. Que bom que você está planejando novo comportamento que glorifica a Deus. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar: se botar o carro adiante dos bois, não vai dar certo. Você só consegue santificar a sua vida se Deus for o primeiro amor dela. Não adianta. Se você amar mais seu trabalho, não vai conseguir. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos escravos daquele que nos vence. Deixa o Espírito vencer você. Abaixa a guarda para o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, irmão? Deixa Ele conduzir a sua vida. E você vai começar a ver que você vai tirar de letra essa lista que todo ano você faz e nunca consegue cumprir. Você está entendendo? Diga amém. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação contínua. Em primeiro lugar, de sedentos a encharcados. Vamos falar isso? De sedentos a encharcados. Só mais uma vez. De sedentos a encharcados. Está calor, né, irmão? Vai ser bom que você vai orar pelo ar-condicionado. Amém? Senhor, oh Deus, está calor, Senhor. Abençoa a gente para botar nosso ar-condicionado. Filemão 1. Quero que você abra. Tem na Bíblia. Pode procurar que tem. Tá? Procura aí antes de Hebreus, você vai achar Filemão. 1:1. Filemão só tem um livro, então é 1:1. Quando você procura aí, eu... Tá, às vezes Filemão cola a página, porque a gente lê pouco ele, né? Mas tá aí, eu prometo. Filemão 1:1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo e, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, e a nossa irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está, irmãos, eu não consigo ler isso e parar. E não parar. Vocês me conhecem. E a igreja que está onde, irmãos? Na sua casa, aleluia. Olha, eu vou dizer para você. Você tem que olhar. Eu quero. Eu, irmãos, eu vou te contar o testemunho. Não repare não, que fico empolgado com Jesus. Você. Primeiro apartamento que eu morei, eu saí procurando apartamento, eu e o amigo Neylon, um homem de Deus, já esteve aqui em Vida Nova. E vamos, Neylon, atrás do apartamento, apareceu um apartamento, irmãos, eu lembro da cena até hoje. Quando eu abri a porta do apartamento. Eu acho que Deus foi, sim, pródigo em amor comigo, viu? Porque o primeiro lugar que eu morei, o apartamento tinha 100 metros quadrados, que chiqueira. E quando eu abri a porta... Quando eu olhei a sala, eu falei, é esse. Não queria nem saber do resto. É claro que a gente não decide o imóvel sem a esposa. Amém, irmãos? Amém? Pelo amor de Deus, né? Mas no meu coração, a minha decisão já estava tomada. Eu falei, é esse. Sabe por quê? Por causa do tamanho da sala, irmãos. Irmãos, nesse apartamento, eu fiz reunião com jovens, com quase 70 jovens no grupo caseiro. Na reunião de jovens lá em casa. Era assim, os irmãos da cozinha dizem glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos, na verdade, o meu grupo de jovens começou no outro apartamento igual a esse, no mesmo condomínio, esse fiquei só um ano. E aí dizia assim, os irmãos do quarto dizem aleluia, aleluia. Quem já que viu o filme Carandiru, que os homens todos sentadinhos assim no chão? Era essa cena. E a gente, não, vamos alugar um lugar para fazer o culto de jovens. Não, tem que ser lá. Amém. Irmãos, existe uma menina... Uma mulher de Deus, que da casa dela ouvia os cultos. Aleluia. E um dia eu fiz o apelo e falei, Jesus quer transformar a sua vida. Agora calma, depois que você receber Jesus, Ele vai começar a governar a sua vida, porque Ele só salva... Aqueles, Senhor Jesus só é salvador daqueles que é Senhor. Eu acho que eu disse isso nesse dia. Falei, você quer receber Jesus? A partir de agora, suas alegrias serão nele. Orei, falei, você quer receber Jesus? Irmãos, na outra semana, essa menina procurou a gente, ela disse que da casa dela falou, eu quero receber Jesus. Repetiu a oração e converteu-se e recebeu Jesus. Sabe por quê? Porque nós precisamos voltar para o que a palavra ensina. E a palavra, muito clara aqui, Paulo falou o quê? A igreja que se reúne na sua casa. Por que é que a gente tem que abrir as nossas casas para que a igreja do Senhor se reúna nas nossas casas? Por que isso, pastor? Sabe por quê? Porque não tem como sua casa ser mais a mesma depois disso. Não tem como. Não tem como. Você que gosta da igreja, vai começar a todo dia ir para a igreja. Você chega na igreja. É verdade que tem um irmãozinho lá que vai abrir a geladeira. Fazer o quê, né? Você converteu, você deu a geladeira também para Jesus? É verdade que uma vez o irmãozinho bem nutrido sentou no meu sofá, e o sofá começou a ranger, a ranger, a ranger, e se rendeu e caiu. E ele sem graça, fica em paz, não precisa levantar. Falei, pode me trago para aumentar. Uma vez uma irmã foi com o sapato, que o bico do sapato estava solto, soltava o parafuso. E ela era pentecostal. E na hora da oração, ficou a marca, o rastro da presença dela. Mas nada disso é mais precioso. Nada disso é mais precioso do que eu saber que tem uma mulher de Deus que levou o Evangelho para sua família e para sua cidade, porque eu abri a minha casa para a glória de Deus. Fora os outros muitos que se converteram lá. Então, desculpa, eu não consigo passar por um texto assim, né? Não comentá-lo. Mas vamos adiante. Então, ele diz assim: graça e paz a vós, graça e paz, graças a vós e paz a parte de nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. 6, preste atenção nisso. Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. A versão de Almeida, revista atualizada, é melhor. Mas eu trouxe aqui a versão espanhola, que eu acho que é Reina e Valera, que eu acho que é mais feliz nesse particular. Eu não sei falar espanhol não, mas eu leio espanhol, mas eu não falo. Mas vamos compreender aqui conosco. Filemón 1:6. Para que la comunicación de tu fé, ou seja, para que a comunicação da tua fé seja eficaz em el conhecimento de todo el bien que está em vosotros por Cristo Jesús. Então ele diz: para que a comunicação de tua fé seja eficaz. Então, para que você não tente ficar falando o Evangelho e isso não seja de balde. Então, para que a comunicação do Evangelho seja eficiente, através do conhecimento de todo o bem que está em vocês por conta de Jesus Cristo. Você só vai evangelizar de forma eficiente quando você tiver consciência do Evangelho que está dentro de você. Enquanto a gente acha que nós, na verdade, fomos limitados porque fomos convertidos, você vai falar o que para alguém sobre Jesus? É, vamos lá na igreja, tem um pastorzinho lá que está pulando, é jovem. Às vezes ele vai pregar até de tênis. É bom. Não está calor, mas vai botar um ar. É um endereço, é bom, perto das pizzarias, depois você vai comer uma pizza. Nossa, tem tanto lugar melhor para estar do que aqui. O que faz nós queremos estar aqui? É o Evangelho. É a novidade de Deus. O poder de Deus que vem às nossas vidas através do Evangelho. Quando você tem noção do que Deus fez e pode fazer na sua vida, que você que era sedento, hoje é encharcado. Você que não sabia nem quem era Deus, e hoje você sabe que é amado de Deus. Então você tem que falar, só você abrir a boca. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai encher a sua boca. E as pessoas crerão. Porque como crerão se não há quem pregue? E como pregarão? Eu preciso crer no Evangelho que recebi. Se não crer ainda, peça ao Senhor que lhe encharque essa verdade. Amém, irmãos? Nós vamos adiante. Segundo, de derrotados a vitoriosos. Efésios 1:3, abra aí, eu já vou lendo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Ah, Deus já me abençoou? Eu não preciso dizimar para ser abençoado? Eu não preciso pagar pela minha bênção? Eu não preciso fazer caridade para ser abençoado? Você já é abençoado. Amém, irmão? Que coisa tremenda! E aonde? Nas regiões celestes. A palavra de Deus diz: aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Eu achava que é aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Não, não, não, não. Essa tradução é muito equivocada. A tradução correta é aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. A versão de Almeida Revista Atualizada já corrigiu esse erro. Absurdo. Então já foi ligado lá, Deus já me abençoou, então eu preciso entender isso para tomar posse disso e viver isso. E quando abrir a boca, eu consciente do Evangelho em mim, do Espírito em mim, falar de acordo com o Espírito Santo. Amém? É isso que o Senhor quer que a gente faça. É por isso que iletrados podiam evangelizar e um discurso de Pedro, 3 mil pessoas receberam Jesus. Aleluia ou não? 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Você foi escolhido de Deus antes de nascer, sabe disso? Você nem existia. Ele falou, vou fazer um filho meu nascer naquela família. Aleluia. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vou falar uma coisa para você. No contexto romano, e Paulo conhecia profundamente das leis, que é conhecida a filosofia, e era praticamente a mesma cadeira, Paulo, quando fala adotados, essa palavra adotado, tanto no hebraico, já estudei isso procurando saber e tive essa resposta, quanto no grego, o adotar, não há essa palavra adotado, a palavra é feito filho. Não há, a gente tem uma palavra adotado, né? Adotado não tem filho em adotado. Adotado. Quer dizer que ele recebeu. Mas não quer dizer que ele é filho. Mas o grego e o hebraico é feito filho. Observe isso. Você, se tivesse insatisfeito com sua mulher, podia matá-la. Se tivesse satisfeito com o filho, podia matá-lo. Se você quisesse deserdar toda a sua família e dar herança a alguém, você adotava alguém. Você fazia alguém filho. Às vezes um servo fiel, alguém de sua confiança, e fazia ele filho. Você sabia que esse feito filho era o único que você não podia matar? Uma vez feitos filhos de Deus, nós nunca mais receberemos da sua ira eterna. Aleluia. Você é filho? Diga amém. Olha como você é amado. Olha quanto amor Deus derramou para você. Aleluia. Agora, a própria palavra de Deus diz, se não cortei aqueles da oliveira original, quanto mais a oliveira brava. Então nós temos que entender uma coisa, não é porque eu estou numa igreja que eu sou salvo. Não, se eu recebi a salvação, eu a tenho para sempre. Amém ou não? Amém. Mas não se engane, você conhece uma árvore pelo fruto. Então eu tenho que buscar. Meus frutos são frutos de alguém que recebeu o Senhor? Não, minha vida é uma farsa. Então converta-se em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós não enganamos a Deus. Às vezes a pessoa olha para você e diz, meu Deus, como ela é crente, como ela é espiritual, eu queria ser como ela. Mas o que a palavra de Deus diz é que Deus sonda mentes e corações. Amém, igreja? Então o que a palavra de Deus diz, o texto é longo, eu quero ir adiante, você pode ler depois Efésios 1, 3 até o 14. Você vai ver claramente que nós, que antes vivíamos em derrota contínua, hoje nós somos chamados para viver uma vida vitoriosa em Deus. Amém ou não? Eu creio nisso, irmão. Às vezes você pode dizer assim, ah, não sou vitorioso não, pastor, nem tenho carro. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu conheço tanta gente que tem tanto carro, mas é tão derrotado. Você sabia disso? Mas você foi chamado a ser vitorioso em Deus. Amém ou não? Eu todos os dias faço questão de andar em vitória, sabia? Vitória contra o pecado. Irmãos, olha, o homem, ele tem que estar todo o tempo atento a isso. Todo o tempo atento a isso. Com o que olha, com o que deseja, com o que pensa. A palavra de Deus diz em Filipenses, e tudo que é de boa fama e de bom proveito, nisso pensais. Você sabia que você não pode xingar a sua esposa nem a sua mente? Uma vez eu estava, olhei para a Paula brigando com ela e pensei assim, doida. Pensei, é claro, né? Que se eu falasse doido, me dava um nocaute. Brincadeira, eu não faria isso. Também não quero testar também, né? Eu pensei na minha mente, doida! Irmãos, que pecado gravíssimo. Eu fui tão indelicado, eu fui tão carnal. Por quê? eu não a machuquei, mas eu machuquei ao meu Senhor e meu Salvador. Porque ela é propriedade de Jesus. Ela não é minha. Ela é de Jesus. E o dono dela ouviu o meu pensamento e ficou muito zangado comigo. Ele não deixou de me amar. Como Sofia uma vez, eu estava cheio de carinho para ela. Aí ela, no meu braço, assim, se esmachando, e falou, pai, eu não estava de disciplina? Aí eu falei, tava e tá. E por que você está tão assim carinhoso comigo? Aí eu falei, você continua de disciplina, mas eu nunca vou deixar de ser carinhoso com você. Eu te amo. Agora você continua de disciplina. Ah, entendi. Às vezes a gente não interpreta bem o carinho de Deus. Vocês lembram do filho pródigo? O filho pródigo conseguiu um emprego. E deve ter pensado, tá vendo aí? Deus está comigo. Qual foi o emprego que ele conseguiu? Cuidar de porcos. Então às vezes a gente lê de forma equivocada a bênção de Deus e acha que bênção de Deus é aprovação do nosso comportamento. Sai dessa lama, jacaré. Não confunda as coisas, não. Amém ou não, igreja? Então, de cansados a condutores. Entenda isso. De cansados, abre Isaías 40, 28. Aqui, olha, já pedi uma água, vou abençoar, já foi. Então, nós, de sedentos a encharcados, hoje nós temos resposta de Deus, palavra de Deus. Olha, você que da Vida Nova já ganhou uma Bíblia de leitura diária, se não ganhou, me peça, que é seu direito. Para você ler todos os dias e você poder no final do ano dizer li a Bíblia toda, aleluia. Você pode falar com Deus, pode amar ao Senhor, pode caminhar com Ele. Então você sim, de sedento, pode ser alguém encharcado, como a mulher do poço que era sedenta. Jesus falou, olha, eu tenho água viva para você. E como Ele falou aos judeus, buscai de mim, porque eu vos farei jorrar água. Você que não sabia por onde anda, hoje você é alguém que conduz, vou falar logo isso. De derrotado a vitorioso, somos vitoriosos contra o mundo, contra a carne, contra o pecado. E devemos, em nome de Jesus, ter uma vida singela. Mas dentro da singeleza da nossa vida, o Senhor também vai sustentar você. Amém ou não, irmãos? De cansados a condutores, Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga. E inescrutável é o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Receba em nome de Jesus. E aumenta as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fadigarão. Aí você diz, mas eu me canso, pastor. E eu vou falar com você, eu também. Mas o Senhor renova nossas forças. Amém ou não? A Bíblia diz que Jesus bateu um cochilão no barco. Aleluia. Até no travesseiro ele se reclinou. Você pode se cansar e descansar? Sim, mas descansa em Deus. Às vezes a gente só descansa numa cama. Quando a gente pode descansar em Deus. Jacó botou a cabeça em cima de uma pedra. E descansou e dormiu, que chega sonhou. Deve ter até babado. Descanse em Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz, é inútil bem cedo acordar e trabalhar penosamente quando o Senhor não é ao seu favor. Mas quando o Senhor vai com você, Ele renova suas forças. Ah, pastor, mas eu continuo cansada. Renove suas forças no Senhor. Se renove no Senhor em nome de Jesus. Em Salmos 85, 13 diz, a justiça irá diante dele e as suas pegadas se farão em caminhos. Um cansado não leva ninguém, né, irmão? Alguém cansado leva alguém para algum lugar? Diz, ah, estou cansado, vai sozinho. Mas o Senhor que pegar você cansado, você cansada, quer fazer você um guia. Alguém que vai levar outras pessoas. Eu já vou terminar. Olha aqui. Quando a palavra de Deus diz que Ele renova nossas forças, não é à toa. É para que a sua caminhada possa conduzir outras pessoas. Olha o que o salmista diz. Preste atenção nesse salmo que pode lhe ajudar muito. Salmo 85, 13. A justiça irá diante dele e suas pegadas se farão em caminhos. Está aí o segredo do discipulado. Você é acompanhado por alguém, você está ali seguindo alguém que está um pouquinho mais na frente do que você, mas você também vai levar outras pessoas adiante, amém? Você também vai conduzir outras pessoas, porque você de cansado vai ser promovido a alguém que leva outras pessoas ao Senhor, aleluia. Penúltimo, de pesados a leves, abra aí Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do mundo é pesado, o fardo do mundo, o jugo do mundo é desconfortável, o fardo do mundo é pesado. Está pesado? Está sobrecarregado? Coloque-se diante de Jesus. Olha, irmãos, às vezes a gente acha que tem situações que são tão insolúveis que a gente acha que nem Deus pode resolver. Isso quer dizer para você hoje à noite que Deus pode sim resolver. Irmãos, eu já vi milagres tão extraordinários. Eu já vi coisas tão absurdas acontecerem. Olha, de coisas físicas, como uma amiga minha que era aleijada de uma mão. Tinha uma mão mirrada. Ela era amiga minha, pessoal. A mão dela era menor, a mirrada. E eu estava na hora. O homem de Deus orou por ela. A mão dela voltou ao normal. E ela apertava a minha mão com tanta força que quase quebra meus dedos. Eu vi. Já vi cego enxergando. Já orei por irmãos na beira da morte, para morrer e viver. Então vivo até hoje. Mas você pode fazer a mesma coisa, amém ou não? Se você crê no poder de Deus que já está em você, você age de acordo com Ele. Foi isso que Paulo falou a Filemão. Mas irmãos, olha aqui para mim para terminar. O Senhor vai fazer de pessoas pesadas, leves. Eu quero ser leve e suave, porque é uma pessoa pesada, intragável. Tem pessoas que não têm nada de leveza, elas só trazem peso. Mas que o Senhor nos liberte disso em nome de Jesus, amém? De perdidos a bússolas ambulantes. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Versículo 15 diz: não se acende a candeia para se colocar debaixo da mesa. 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para terminar, eu quero contar uma história. Quando nós vemos aqui que o fardo de Jesus é leve e seu jugo é suave, a gente lembra que Jesus faz uma metáfora aqui, porque Ele que é o boi mais velho, Ele é colocado, o Espírito Santo nos coloca o seu jugo e nós ficamos caminhando com Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Sei que está quente, mas nós já estamos terminando. Você sabia que nos Estados Unidos existem os cavalos? Alguns dizem que são naturais ali da América do Norte, outros dizem que foram trazidos pelos vikings, antes ainda de Colombo. Aqueles cavalos são chamados de mustangs, cavalos fortes que correm nas estradarias americanas. E quando eles estavam desbravando o Velho Oeste, eles precisavam de cavalos. Eles tinham uma fonte de cavalos que estava ali infinita. Só que era muito complicado você ir atrás daqueles cavalos. Primeiro que de muito longe ele já ouvia o trote dos cavalos e corriam. Então eles tinham que dormir e esperar o cavalo chegar perto. Mas era quase impossível você pegar um cavalo bravo e levá-lo para o seu juntamento, para o seu acampamento. Onde chegava uma cidade, eles iam para muito longe. Então eles desenvolveram uma técnica. Olha que coisa extraordinária. E como não é parecido com o que Deus faz conosco. Então eles desenvolveram a técnica. Eles iam com seus cavalos, iam com uma mula mansa, velha. Olha só. E aí eles laçavam o cavalo, que era difícil, mas não era mais difícil. Difícil era subjugá-lo e não se podia esperar 2, 3 meses até adestrar o cavalo para voltar para a sua cidade. Então eles simplesmente laçavam o cavalo selvagem e amarravam o cavalo na mula velha e iam embora. Imagina a cena. O cavalo selvagem, então, quer ver a gostada do efeito? E aí ia e disparava, e amarrado na mula. E a mula empacava, segurava o cavalo. Aí o cavalo cansava. Quando o cavalo cansava, a mula andava um pouquinho de volta para o acampamento. E o cavalo, sem nem perceber, ia indo com a mula. Irmãos, depois de algum dia chegava a mula e o cavalo no acampamento. Alguns de nós já foi laçado por Deus. Alguns de nós, Deus já laçou numa mula mais velha. Um irmão que cuida, uma esposa que ora. Você vai para o acampamento de Deus, não adianta ficar dando, desculpa, coices. Agora, por que relutar contra os aguilhões, como diz Paulo? Por que resistir à obra que Deus quer fazer na sua vida? Por que não se entrega logo a isso e vive plenamente o que Deus tem para você? Sabe por que é difícil, irmãos? Que nem a gente cantou ali, quero matar a minha carne. Que a gente tem um bicho selvagem dentro da gente, que não quer ser domado, não quer ser adestrado, quer fazer a própria vontade. Mas que em nome de Jesus nós recebamos o jugo do Senhor, amém? E o seu fardo. Porque o Senhor quer que nós vivamos o Evangelho, não é só a conversão, mas o Evangelho que nos transforma continuamente, de glória em glória, até nós chegarmos à vara unidade de Jesus. Eu sei que eu lhe canso com minhas palavras, mas o Espírito lhe vivifica, amém, irmãos? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado porque o teu Evangelho é poder de Deus. E teu Evangelho em nós nos traz novidade de vida. Que em nome de Jesus nossa transformação seja contínua. Amém. Que nós nos rendamos ao teu Espírito Santo e tenhamos a revelação de quem nós somos em Deus. Para não abrir a nossa boca, o Evangelho seja eficaz. Amém. Isso é muito claro na tua palavra. Te agradecemos pelo amor que o Senhor tem por nós, pelo carinho, pela insistência que o Senhor tem. Obrigado por ter nos laçado e ter nos amarrado a uma mula velha. Obrigado porque o Senhor continuamente tem investido na nossa transformação. Mas Senhor, que nós não sejamos ignorantes, não sejamos, Deus, pesados, não sejamos enfadados, não sejamos sedentos, não sejamos cansados, mas nós recebamos o Evangelho que nos faz andar de glória em glória, de vitória em vitória com o Senhor em nome de Jesus. Nos faz viver a novidade de vida. Senhor, que teu próprio Espírito, hoje à noite, ressuscite pessoas aqui. Que teu próprio Espírito venha vivificar pessoas amortecidas. Que teu próprio Espírito venha trazer vida onde há morte. Para que nós possamos caminhar juntos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Só um aviso para eu poder orar para você. Continue de pé.